quase. Tá quase. Aí, cadê meu ferro? Solta. Beleza. Vamos, menino. Vem com o papai. Quem é? Quem é? Doutor, tá tudo bem aí, doutor? Tá, tá tudo bem sim. Pode ir dormir, Boris. Consegui! Tá vivo! Tá vivo! Deve ser duro ter que concordar, mais difícil ainda ter que aceitar que o improvável aconteceu. Vejam quem voltou, a nave mãe do hip hop em São Mateus. O MC que é fã de Queen, você acha esquisito num CD de gangsta, o rapper do pirulito. Mas a velha escola é assim mesmo, versátil, bem diferente de um raciocínio portátil. Qual que é, tio? Preconceito essas horas. Desfaz essa cara de mal e curte o CD, que é da hora. O que cê tá fazendo? Tempo perdendo. Eu não tô entendendo, cê tá se contradizendo. Tá indo por água abaixo, seu discurso mudou. Mas onde você tava quando tudo começou? Então tudo que cê disse foi besteira. Tá indo contra o que cê defendeu a vida inteira. Saber um pouco não basta, só pra fazer uma média. Informação eu tenho mais que na Wikipédia. Eu sei a história toda porque eu tava lá. Eu sei a história toda porque vi começar. Pagar pra entrar no baile, pedir pra cantar. Pagar pra entrar no baile ainda ter que esperar. Mas conseguimos de alguma forma conquistar o recurso que era pouco, mas também pouco pra me derrotar. Veja se consegue entender meu ponto de vista. Um jovem da Zona Leste querendo ser artista. O hip hop mostrou, ensinou que eu podia, não só a mim, mas ao jovem pobre da periferia. Ainda que dependêssemos de alguns fatores, das equipes dos bailes e de seus produtores. Mas o talento era nosso e isso não mudaria. O dinheiro que eles tinham, isso não compraria. Também tiveram que depender de nós. Tinham dinheiro, mas não tinham hip hop, talento e voz. O médico e o monstro. O médico e o monstro. Batam palmas para o rap nacional. Você tem que levantar e aplaudir de pé. Para o rap nacional. Batam palmas para o rap nacional. Você tem que levantar e aplaudir de pé. Para o rap nacional. Não teve jeito, tiveram que entender. A revolução musical estava pra acontecer. Vejam que curioso, o jovem da Zona Leste agora tava ficando famoso. Duas coletâneas, dois álbuns em vinil, o CD tava pagando quem disse que pagava pra ver. Por isso que eu insisto em dizer, incomodou muita gente o monstro que acabava de nascer. O tempo foi passando, hits colecionando cada vez mais, nas pistas de baile tocando. Viu só como o assunto ficou legal, viramos o jogo. Agora eles que pagavam o pau. Na capa do disco um telefone, no palco dois toca-discos e um microfone. Taid no Clubhouse, MC Jack em Marília, GOG e Estratégia em São Paulo, Geração Rap em Brasília. A nossa legião urbana tá formada, todo santo fim de semana na estrada. Eu aprendi a cantar de graça, não, não, no contrato cachê, hotel, passagem de avião, respeitados em terreno de bamba. Chega desse papo de abishow pra grupos de samba. Parece que você começou, me dá razão, já percebo, tá mudando a sua afeição. A verdade é historicamente incontestável, por outro lado, ironicamente memorável. 25 anos depois da gravação de Cuidado, fim do silêncio, Fish não está mais calado. A velha escola em sua manifestação, lembra quando eu disse que o futuro estava em suas mãos? Depois dos 40, pra mim é mais que normal, natural, levantar e aplaudir de pé o rap nacional. O médico e o monstro. Batam palmas para o rap nacional. Você tem que levantar e aplaudir de pé. Para o rap nacional. Batam palmas para o rap nacional. Você tem que levantar e aplaudir de pé. Para o rap nacional.